príncipe negro chegou. Olá, Mega Tropa. Bem-vindos ao Mega Príncipe Negro. O show vai começar. Agora tudo vai tremer. Bora botar pra tremer! E quem tá solteiro? Hoje eu vou dar a coroa, na coroa, na coroa, na coroa, na coroa. Hoje eu vou dar a coroa, na coroa, na coroa, na coroa, na coroa. Explode, explode, explode, explode. Joga a mãozinha pra cima aí, vai! Explode, explode, explode. Oba! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Mega joga a mãozinha pro céu. Jesus! Só quem é do Mega joga a mãozinha pro céu. Já passou da hora, meu irmão! Só quem é do. Então joga o braço pra cima! Só quem é do Mega joga o braço pra cima! Só quem é do Mega. Só quem é da paz! Joga o braço pra cima, braço pra cima, braço pra cima! Quem é do Mega? Joga a mãozinha pro céu. Dois! Quem é do Mega? Explode tudo de Jesus! Pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. É o quê? É? E quem é que tá solteiro e não tem hora pra chegar em casa? Levanta a mãozinha pra mim aí. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Isso. 3, 2, 1, agora. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Jefferson Lima, o DJ da mídia. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? E hoje vai dar o quê? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do Mega Príncipe, ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT? Vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do Mega Príncipe, ela gosta de doidar. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só força pros ladrão. Assim. Só força pros ladrão. Assim. Só força pros ladrão. Assim. Só força pros ladrão. Como é que é? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, Mega Príncipe me espera. Fui, partiu, Mega Príncipe me espera. Fui, partiu, Mega Príncipe me espera. Alô, Melri! DJ no ranking tricotando. Joga a mãozinha pra cima e dorme na palma da mão. Príncipe me espera. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. É com Edilson e Edilson. É vou decidir a bola. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. O motor da Clay com a gente, abraço Clay. Meu parceiro, um geleia GDB. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Acende agora! Quem sabe canta aí! Eu vou deixar você partir. Oh! meu parceiro Fábio e a sua esposa Neide aqui com a gente, o Diego da GDS também tá aqui com a gente, um abraço pra vocês aí, ó. Meu parceiro Mortadela, o Alonzinho no passinho, fala Manduca. O Diego Camarão também tá aqui com a gente, alô Diego. Sua mãezona mama tá aqui com a gente. Ah, esse tom de voz eu reconheço. O Arthurzinho do Coqueiro, a Laricinha também. Agora, meu parceiro Bruninho, mete ficha, Bruninho. Pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi isso. E o Dieguinho? Respira. Fala a cara de apito. Só você, vai. Quem é filho de Deus? Quem é do Pai Sanu? Quem é do Remo? Canta assim, ó! Foi melhor do que eu imaginei. E o quê? Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor e ela? Do que eu imaginei. A nossa garota da mídia! Feito. Nossa amiga Sossiqueira! Já por aqui, matando saudade do seu príncipe! E registrando os melhores momentos no distrito, na quadra Pitbull, na arena Pitbull. Põe pra cima, vai! DJ Gilson! Aí DJ, pode aumentar. Pode? Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Aqui não! Bota no 12, bota no 12. Júnior do Comércio, diversas marcas. Bora, Marquinho! Só tô vivendo, tô. Marquinho, Bad Boy! E a sua primeira dama, Bad Girl, com a gente. Olha ali, só amor, né, meu irmão? Hey boy, hoje tem coquinho dourado na voz. Pega Xandão, de pressão, cuido no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. E a nossa amiga Gabi aqui com a gente. Alô, Gabi! A musa! Aí dos seus automotivos, valeu, Gabi! Hey boy, mandou avisar. O Arthurzinho do Coqueiro, lá de cima com a gente, abraço, Arthurzinho, seja de casa. Bora. A empresária aí mandou avisar. E o Edielson mandou avisar. Aí de bota, pode aumentar. Bota, aí de bota pra cima. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Oi, oi. Eu agavo ovo. Bicadão, bicadão, pop live que põe pra cima! Batidão, bicadão, bicadão, pop live que toque só. Pressão, vai! Batidão. E produtora Matrix! Já do ladinho que ele gosta! Meu parceiro Fera do Rock! A primeira dama, Dona Cris, que estive lá no baile do Fera, bicho. Gastão, hein? Está difícil de toda a galera aqui comigo, lá do Bar da Morena, um abraço, muito carinho, muito obrigado. Meu grande amigo Poro, com a gente, Chanália também. Alô, Poro, você tá em casa sempre. Alô, Mio! Que som é esse, Mio? O homem é bom. Solta a voz, vai! Presente quando te preciso. O TH com a gente. O Dero da GDP. O DJ Rione também tá aqui com a gente. Alô, Rione! Cego, sério, não brincadeirinhas. O Lucas Oliveira. Jogador tá aqui, cadê ele? Vou tirar o pé. As nossas princesinhas do distrito Velha Guarda, rapaz, olha. Garota Príncipe 2007, lembra dela? Nossa! Vou tirar o pé. Bora! Essa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atraso. Como é que é? Bruninho, cara de apito. Todos os nossos match ficha desde 2006 com a gente. Doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. É o Dieguinho na área. Lembranças machucam. Bruninha, primeira dama, só amor. Ele falou assim: Edilson, eu cuido muito bem dela, só tenho essa, pô. Mas aqui. Leio e leio mensagens antigas de celular. Sua imagem vindo embora no. Obrigado, Murilo e a Sueli. Aqui com a gente, a filha do nosso saudoso Sargento Simãozinho. Quanto tempo, hein? Aí, Murilo! E o meu parceiro Júnior Pio! É o Júnior Pio de Diversas Marcas. Está aqui com a gente. Alô, Julião! O rei da dama, hein? Fala, Playboy, garoto! Mega Príncipe Negro. Bora, galera do distrito! Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Aí. Só pras mulheres sinceras, hein? Te dá valor, falei tchau e benção, amor. Foquei na madruga ali, colei lá, me suco. Mostra o charme, vai. Me verem lá, aí não vai prestar. Que elas vão pedir, e eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. O que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do banco. Renan do Coqueiro com a gente. Dudu Cordeiro, agora sim. Nosso amigo Renan do Cordeiro. Um abraço a Raina com a gente também. A nossa amiga Maiara. Alô, Bena! E a Monique. A Monique tá no comando da máquina hoje, é? Tá no piloto. Não pode tomar nada então, né? Depois do rolê. Vai! Só pelo beat já dava pra saber, né? Um charminho! Oh! Senta agora, vai. Olha quem tá na área, Gels. Motora Garotinho tá no presidente. É. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Bora. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vai, Raina. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. E mexe. Gilson's Lanches. Se pá, ela tem vida própria. Eu tive que parar. Do meu lado esquerdo! Vai, vai, devagar. Ele está aqui. Se para, se DJ Revelação no Pará também. Chega pra meu grande amigo Rione, abraço, Rione. Você tá em casa, garoto! Meu parceiro Bad Boy, aqui com a gente é Bad Girl também. Tá com o Kikão, tá em casa, né, Kikão? Vai! Meu amigo Kikão e a sua mama. Quanto tempo, hein, mama? Obrigado, Fábio. Obrigado, Neide. Daqui a gente desce junto pra lá, meu irmão. Se pai, ela tem vida própria. Eu te vamos lá na House Dance. Que ela desce quando o DJ toca. Trava e vai devagar. E se sai, ela para, se toca. Pode chegar pra lá. Meu amigo Anderson, olha o seu mega cosmo, velho aguardo. Bora, garoto. Vai começar. Vai. Vai. Bum, bum, faz tumba. Alô, tonelada. Esse bumbum faz tumba, lá tá. Esse bumbum faz tumba, bala, tum, bala, tum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumba, lá tá. Meu amigo Alonzinho, o homem que deu nome a tremidinha no Pará e começou no Mega. Hello, hello, will I slide? Separate my side. Bora, meu parceiro Garotinho. Don't believe it's been slid in my throat. Só quem é flamenguista, levanta a mãozinha pra mim aí. E quem é corintiano, sobe aí! Quem é do distrito, levanta as mãozinhas. Quem tá solteiro, quem tá a fim de enlouquecer agora. Bora, mortadela. Everybody's going to the party, have a real good. E doida, e doida, e doida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Nunca mais eu vou dormir. Pra balançar! Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Negro. Só quem é filho de Deus, levanta a mãozinha. Joga pro lado, joga pro outro. O Mega chegou! E que é isso? Michael Douglas! Vai! Alô, Rione! Michael Douglas! Mega Príncipe Negro! Parceiro Muguelo aqui com a gente, da Vidraçaria Silva, está junto com o Picão e a Diane. Um abraço pra vocês, alô mama! Valeu, Muguelo, um abraço pra você, garoto. Tá aqui com a gente, o Bad Boy e a Bad Girl também! Olha a minha dose. Olha aí, mortadela. Já tá? Nosso amigo Will Dance, o dançarino de funk do distrito aqui com a gente, o Alisson Bastidão, aí eu e a Natália também. Juntou comigo e foi lá pra casa. Pra geladeira pega catuaba. Bora, Monique, vai, Monique, agora vai. Fiquei sabendo que você é mal criado. Para. Geme, geme, geme, geme, geme, geme. Agora, agora, agora. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta. Príncipe Negro. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Real da e Playboy. E o Dada boladão. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar. Abraço especial pro Wanderson. Juliane aqui com a gente do Pará, direto. Lá do baile do Fera, tá aqui com a gente. Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate. bundão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão, no chão, no chão. Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, comprido, tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Ô, rapaz, bora, baby! Vou fazer um sexo, vou te levar pro baile. Quando terminar eu pego, pego, pego. E quando terminar eu pego, e pega. Pega e quando terminar eu pego, e pega. Pega e quando terminar eu pego, pego. Segura pego, nós! Pego, isso é Aldaí, faz o sinal da amizade. Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira ouvindo só transa reggae. Quando ela toma doce, a menina enlouquece. Tá chapada de baseada e malucona de red. Mas pra ficar gostoso, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Botou na língua, ficou doce. Agora ficou gostoso com pirulito na boca, ela meu amigo Fábio e a nossa amiga Deide com a gente, tá no Mega! Ela desce, ela já confirmou, daqui a pouquinho tem esquenta, hein? Hoje sábado tem príncipe no esquenta! Ela desce, ela sobe. Alô, Diego, camarão! Ficou docinho, tá gostosinho. No charminho, no charminho, no charminho! Canta assim, ó! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio à tona. Um, dois, três, vai! Tá com a gente também a nossa amiga Andrea Silva. Tá bem aqui do ladinho direito do príncipe. A gente já conheceu sempre nas redes sociais. Hoje tá no Mega. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração assim. Perdeu a luta. Alô, fera. Adeus, bebedeira, vida. Dona Cris. Alô, Pora. Esta fera está contigo na minha cama. Galera do Bar da Nega aqui com Bar da Morena, né? Vixe. Bar da Morena com a gente, valeu. Na banheira vou te dar canseira. Quero do início até o fim. E fixa, olha, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona como seu. Seu amor. Um abraço, casal Lourinho Louco e a Karen! Já já o performático Gia Apolo! Moleque veio com tudo hoje, bicho, hein? Mas foi de primeira me vi. Alô, Carlos. Um abraço, irmão, com muito carinho. Adeus, bebê. Irmão do meu parceiro Augusto. Quanto tempo, hein? Sexta-feira. Satisfação revê-lo, Carlos. Obrigado. Cama juntos, coladinho. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa. Deixa eu mandar um beijão pra Michelle, a Suelen, a Ingrid, a Raíssa e a princesinha Gabi. As musas do Automotivo e agora as musas do Mega com a gente. Um beijo com muito carinho, tá, princesas? Príncipe Negro. Bora, minha galera! Chitara dos fura-olhos da pedreira. Quem é que tá solteiro de verdade aí? Levanta a mãozinha pra mim. Quem nunca levou um chifre dá um grito bem alto. E quem já levou faz barulho. E quem já colocou canta assim, ó. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Minha sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim... Meu amigo Beto Pitbull, aqui com a gente. Ele que é responsável pela essa casa e pelo sucesso de hoje também. Junto com o nosso parceiro, Sidney Martins. Valeu, Beto. Um abraço pra você, meu irmão. Você. Solta a voz aí! E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca. Um abraço a Gabizinha e a Adriene com a gente. As Alerquinas aqui, um abraço, valeu. Amante não vai ser fiel. Amante não usa. Amante não tem. existe isso não. Um abraço peladinho pop da família GDS 007. Andressa Mentirosa. Hoje ela contou verdade, falou que Vini tá na área. Essas flores que você me... Alô, Andressa! Não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um... Deixa o Naná pra ir, vem pra cá, Naide. Falta se eu aceitar. Essas flores que você... O nosso parceiro DJ Naná e Naná. Não pense que vou... Pode chegar junto, vem pra cima, garoto. As lágrimas que derramei. Vocês agora! Flores não sabem chorar. DJ Júnior Pressão, mete ficha. Amigo Bruno, DJ Rômulo das Marcantes, Dieguinho, mete ficha. Rafael, minha mete ficha, um abraço com muito carinho. É o Naide na área, rapaz. É o Naide. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. É isso que a galera gosta. Essa mãozinha pra cima! DJ Lola Show! Recebe os nossos carinhos, os carinhos da empresa Príncipe! Toda a nossa equipe! Obrigado, Naná, por tudo! Grande parceirão! Príncipe Negro! E grande profissional também! Mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. E aí? Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Solta a voz aí, vai! Hoje eu vou sair, sair pra curtir rock, deixar o som me levar. E na batida, Dona Lu das Havaianas, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra... Alô, Baco Baco do Distrito, galera, Robson, rock, Diego da Família Eternamente, som me levar. Murilo Filho, alô Chuchu, Laís e Dani, alô Sandrinha! Galera do rock, que novo príncipe negro. Lá vem o hino! E o nosso parceiro, o nosso parceiro Casuac, lá do Guarumã, tá aqui com a gente! Ele e a primeira dama! Foi só pegar um vento lá fora e já volto. DJ Júnior Bressan! Meu amor! Bora, Beatriz! Omega Príncipe. Com esse som vou mostrar também que eu te amo. Não vai resistir quando aqui com a gente, um abraço, Dieguinho! Eletrônica, vão te levar e mostrar verdade. E quem é do príncipe, bate no peito e canta assim, ó! Com a gente, o Mauro também, o Júnior, lá da MSP, um abraço, Júnior. A Adria Silva tá aqui com a gente. Quero te beijar. Sei agora que você é príncipe negro. Vai pra cima, cima, cima. Meu parceiro Manduca gosta, né, Manduca? Olha que ela veio assim, ó. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Geleia GDB, tô contigo, hein? Me explica. Igual segunda-feira. Normal, me apaixonar assim. Alô, Cleiton! Meu coração me diz que o amor encontrei. Bora, Júnior. Valendo. Vou te... Carreira solo. Você não vai esquecer, vem me amar. Isso que é amor, canta aí, vai! Conhecer, isso é amor, eu não posso negar. Léo. Pode crer. Você me tira de casa. Eu quero te amar. MSF Metalúrgica, soluções em portões. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Diz aí. Porque não me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Alô, Michelle, alô, Gabi, alô, Suela, alô, Ingrid, alô, Raíssa. Amor, minhas musas da área. Porque me abandonou, se foi, me deixou aqui. Em 2007, essa Gabi foi a musa do príncipe. A fase tá do mesmo jeito, a parada, ó. A nossa história de amor. No batidão. Giro de giro. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha. Tem alguém do Paissandu e do Rema e hoje? Só quem é? Eu quero ouvir agora vocês assim, ó. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Eu achei baixinho, hein? Agora quem é do Paissandu aí, fiel? Levanta essa mãozinha e canta assim, ó. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vai gritando! Só quem é do Mega joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Mega joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Tchau, tchau! Oh! Sobe! Hey! Sobe! Oh! Sobe! Hey! Calma! É chopitel. Alô, Melny! O bagulho endoidou. Segura! Hopping the jack, vai. E o bagulho tá louco. E aqui no Príncipe é assim, ó. Aqui é bagulho doido. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele, pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Bora, a fera do rock! Pra senta, chama ela. Alô, Melny. DJ Lohan, que tá tocando? Então tu pega o telefone, te bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura. Pega, Paulo. Já são o dia, Paulo. Ok. Brasil, na palminha, na palminha. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Ô mulher gostosa, também brigou e ela vai se vingar. É o Bahia! É o baile do Mega. Eita! Aí, Alãozinho! Mais uma dose, prepara aí. O Alisson! Alô, Riqueza, estou aqui com a gente, obrigado, tá? Pode crer. Ela é bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom, explodindo, tipo bom. Obrigado, Fábio, obrigado, Neide. Diego da GDS, alô, Diego! DJ Mortadel no circuito! Nosso amigo Alanzinho do Passinho, aqui comigo, cara que é conhecedor, velho aguardo, Manduca Pop no circuito também! Um abraço, garoto! Dona Lu das Havaianas, alô, Baco, Baco do Distrito, alô, Robson! Diego, família eternamente, valeu! Canta assim, ó! Eu vou deixar você partir. Olha que é hora de tirar forra, hein? As mulheres tirando a forra! Mete ficha, Bruninho! E com a equipe ficha, ficha. Mete ficha. Mete ficha. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é apaixonado. Alô, Dieguinho, bacana, Japita! Com a equipe ficha, ficha. 28 do tal, aí eu vou. Foda, galera! Arthurzinho do Coqueira lá de cima no circuito, né, meu irmão? Pode crer. Só amor. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? E bora! Hoje tem esquenta! Mega Príncipe Negro. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Sidney Martins! Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde... E quem tá maluca? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Príncipe Negro, Negro. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. E agora? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas não acontece nada. Vai assim, ó. Boutique Bela Dama. Eu queria ouvir vocês agora, canta bem alto, vai! Todos querem por um fim, querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso... Olha o coração! Todos querem por um fim, querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só... Eu quero só você. Eu quero só você. ele, chama! Príncipe negro é curtição. O som da galera agita o salão. Tiro! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, meu príncipe! Com príncipe negro vou amor, com príncipe negro vou, com príncipe negro vou amor. DJ Valdo Squad! Chega junto, DJ Gilson! E Gilson já recebendo aqui na nossa coroa a presença desse camarada, parceiro e irmão. Chega aqui, meu irmão, pertinho da gente. Nosso amigão Sidney Martins. Muita gente conhece por nome nas redes sociais. E agora já tá vendo pessoalmente. Inclusive, quando a gente resolveu passar a data pro Sidney Martins. Olha, Sidney, vamos confiar no seu trabalho, vamos confiar em você. Você vai levar a gente lá, lá no Pitbull. E a gente quer fazer uma festa bonita, hein? Ele falou assim, Edilson, deixa comigo que eu vou pra cima, parceiro. E a gente apostou no trabalho desse rapaz aqui. E a galera que compareceu hoje, sem dúvida alguma, acompanhou nas redes sociais o corre-corre, a correria desse moleque, convidando a tropa, convidando a galera. E tá aí o resultado do seu trabalho, meu irmão. Competência já tem pra isso. Então, Sidney, muito obrigado pela organização, pelo trabalho. Em nome da empresa Príncipe, em nome ali da galera Pitbull, que está somando no sucesso da festa hoje também. E de todas essas pessoas que vieram aqui nos prestigiar. Beleza? Aqui, Anderson. Obrigado, Sidney. Obrigado, meu irmão. Edilson, Edelson, meu parceiro, meu Apolo, meu parceiro Vendevanderson. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, ninguém estaria aqui nesse momento maravilhoso. Eu hoje eu vou desabafar. Eu passei duas semanas divulgando, correndo atrás e eu falei, eu vou socar a sede do Pitbull. Que negócio de chavequinho pra lá e pra cá. Hoje eu vou desabafar. Primeiramente, obrigado a todo mundo. Meu parceiro DJ Gels, que esteve comigo sempre. Meu parceiro DJ Dilson, Jean Paulo. Meu parceiro Beto Pitbull. Meu parceiro Fábio, que esteve comigo nessa semana maravilhosa. Minha amiga, parceira Beatriz. Meu parceiro Casuag. Muito obrigado a todos, pessoal do distrito. Aí a equipe Mete Ficha, que sempre esteve comigo, muito obrigado. E essa é a segunda de muitas que eu vou trabalhar e vou batalhar pela essa aparelhagem. Obrigado, distrito. Casa de show Pitbull completamente lotada. E observação, hoje eu vou pro Facebook. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Bora pra cima de Elson. Valeu, Dilson. Tamo junto. E Elson, só aproveitando aqui, agradecer ao meu grande amigo Casuac. A dona Bia, sua esposa, a Beatriz, vem aqui. Inclusive, a gente já acertou os detalhes ainda há pouco, Gelson. O Casuac é o padrinho do lançamento do novo príncipe que tá chegando aí. Agora o bicho vem, é no Casuac! Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. Vai! Largue essa mulher pra ficar comigo. Olha a madrinha Jaquinada, Wanderson. Tudo bem, largue essa mulher. Dona Beatriz, obrigado pelo carinho. Obrigado, Casuac. Eu sei que quando eu vejo... A galera já tá apostando no lançamento do novo príncipe. E a gente já preparando, organizando tudo, bem empresário. O produtor oficial do Mega Príncipe Negro. Ei! Uou! Sobe aí! Bora, bora, bora, bora! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dale, vai! Dale a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz aí? E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. As novinhas ficam loucas quando o águia dá-lhe a picada. É o Dona Lu, rainha das Havaianas. As novinhas do ninho do águia. Já sentiu que o príncipe é parceiro de todo mundo. E a gente metou. Bora, meu gerente. Põe pra cima, vai. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima. Entra. Entra no clima. Fica, fica, fica, fica, fica. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega. MB Produções, Mega Bike, contatos 091 98960-7407 ou pelo nosso e-mail djjeffersonlima@hotmail.com.